Leal, a nova voz do Arrocha. Portal do Arrocha. Eu até pensei que era sonho. Incontrolável esse desejo. Viver ao seu lado é descanso. Sou alucinado por seus beijos. Poder te amar é o que eu mais quero. Nossos corpos queimam em uma louca paixão. Sei que viver assim é perigoso, mas como controlar o coração? Não sei se é amor ou é coisa de momento. Só sei que quando você vai embora, não sei se é desejo ou uma louca obsessão. Então volta logo e traz de volta esse meu coração. Não sei se é amor ou é coisa de momento. Só sei que quando você vai embora, dói por dentro. Não sei se é desejo ou uma louca obsessão. Então volta logo e traz de volta esse meu coração. Poder te amar é o que eu mais quero. Nossos corpos queimam em uma louca paixão. Sei que viver assim é perigoso, mas como controlar o coração? Não sei se é amor ou é coisa de momento. Só sei que quando você vai embora, dói por dentro. Não sei se é desejo ou uma louca obsessão. Então volta logo e traz de volta esse meu coração. Não sei se é amor ou é coisa de momento. Só sei que quando você vai embora, dói por dentro. Não sei se é desejo ou uma louca obsessão. Então volta logo e traz de volta esse meu coração. Não sei se é amor ou é coisa de momento.